significa o exterminador. O primeiro ai passou. Eis que depois destas desgraças vem ainda dois ais. Hoje nós fizemos somente a leitura, porque esta trombeta nós vamos passar vários dias com ela. Eu vou voltar à quarta trombeta, porque aqui vocês veem o final desta quinta trombeta, dito o seguinte: o primeiro ai passou, eis que depois destas desgraças, vem ainda dois ais. A quarta trombeta diz o seguinte, mas antes eu quero deixar uma coisa clara. Para nós podermos entender o Apocalipse, nesta passada que estamos fazendo com os simples, não podemos esquecer de um ensinamento basilar do irmão Zaru, senão nós vamos quebrar a cara. Alguém se lembra desse ensinamento? Bem que eu não dei muitas deixas aí. O que ele disse sobre o que seria o Armagedom no fim dos tempos? Danilo, você se lembra? Cadê sua mãe? Está aí a Marilisa? Ah, está ali. Alguém se lembra? Sim, Maria Emília. Mas ele disse, quem se lembra? Isabel ali, lembra? Fala, passa o microfone para ela, Cristina. Ela acertou. De vez em quando sai aquela história que teu marido me mandou lá, daquele casal, né? O pessoal gosta tanto que eu mando repetir. Fala aí, menina. Nos dois planos, material e espiritual. Então, né? É em dois planos todo esse acontecimento. E pensem nisso que vocês vão entender esses gafanhotos que têm poder como os escorpiões da terra. Por que lhe foi ordenado não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem árvore alguma, e tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre as suas frontes? Pensem bem que a coisa é nos dois planos. Aí ninguém vai ser apanhado de surpresa. Pensem bem, lembrem-se bem do que escrevemos a respeito da abrangência do Templo da Boa Vontade, e ali dizemos que todos somos paranormais, sensitivos, médiuns. Quero que vocês pensem muito nesta quinta trombeta. Pensem quem são, nesta última passada, uma das últimas do Apocalipse, esses gafanhotos com o poder que tem os escorpiões da terra. Mas aí eu vou trazer para vocês uma interpretação também do Ira Smith, um grande analista adventista do Apocalipse. A verdade não pertence a ninguém, pertence a crença nenhuma. E vocês vão ver as estrelas caindo do céu, como está no Evangelho. Não são as estrelas, não. Já imagina caindo do céu as estrelas aqui? A Terra cabe num buraquinho de Aldebarã, por exemplo. A Terra some dentro de Júpiter, e Júpiter é apenas um planeta do sistema solar conhecido. Mas nada, estrelas caindo. Essas estrelas são potestades. Todo esse pessoal que exagera nessas coisas todas, que tudo é necessário, vão cair do céu, da sua projeção humana, artística, política, espiritual, e ninguém vai impedir que isto aconteça, porque Jesus vem com poder e grande glória e vai dar a cada um de acordo com as suas próprias obras. assim, a quarta trombeta. Mas lá é que vem aquela águia que diz: ai dos habitantes da terra, ai dos habitantes da terra, ai dos habitantes da terra. Os habitantes da terra estão com o rei na barriga. Não estão, não. Vamos lá, Rony. Primeiro ai passa, passa com a sexta trombeta, mas vem dois ais ainda. Vamos lá? Eu vou ler o Apocalipse, capítulo 3, versículo 15. Repararam que na LBV criança prega Apocalipse, né? Vamos lá. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Isso quer dizer que a gente não pode ser no meio do muro, morno. A gente tem que ser decidido, ou frio ou quente. Porque se a gente for frio, a gente ainda pode ser quente. Mas se for no meio do muro, não vai ser decidido. Aí é o morno, aí o morno a gente vomita. Café morno é horrível, chá morno é horrível. Leite morno dá dor de barriga em muita gente. Imagina as pessoas mornas. E como é que as crianças sabem aqui? Mais alguma coisa, doutor Rony? Quantos anos você tem mesmo? 11. 11. Bom, vamos orar? Sem oração nada feito. Bem que toda essa pregação aqui é oração. Pai nosso que estás no céu e em toda a parte ao mesmo tempo, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino de justiça, de verdade e, naturalmente, consequentemente, de bondade. Que não pode haver bondade verdadeira sem justiça e sem verdade. Seja feita a vossa vontade, jamais a nossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso transubstancial de cada dia, dai-nos hoje. Sim, o pão transubstancial, o pão do Espírito. Porque o pão de trigo nós temos é que conseguir com o suor do nosso rosto. Perdoai as nossas ofensas, como perdoamos as dos nossos ofensores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque vosso é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Divino Mestre Jesus, cuja misericórdia nos sustenta, dá-nos força para realizarmos a tarefa a que nos mandaste na terra. Religião de Deus, política de Deus, legião da boa vontade. Porque os anjos estão tocando a trombeta, como faz o quarto anjo. Estamos todos ouvindo aquela águia que, voando pelo meio do céu, bem alto, nos diz em grande voz: ai dos habitantes da terra, ai dos habitantes da terra, ai dos habitantes da terra, por causa das outras vozes dos três anjos que ainda têm de tocar a trombeta. Nós estamos fortes porque confiamos em Jesus. E quem confia em Jesus não perde o seu tempo. Então, ouçamos esta palavra de Jesus que diz assim: não se turbe o vosso coração, nem se arreceie, porque eu voltarei a vós, porquanto estarei convosco todos os dias, até o fim do mundo. Glória a Deus nas alturas. Deus está presente. Viva Jesus, o Cristo estadista, que já vem em nossos corações para sempre. E viva a legião da boa vontade, que prega o Evangelho e o Apocalipse para os simples.